se onde quer que você vá, Jesus te enxerga. Por que pensar que o melhor é desistir e não querer lutar? Não dá pra ser feliz, só amor de Deus que é bom você renega. Quando é que a paz e é Jesus no coração você vai encontrar? Esconder e manter em segredo, sempre existir, quem carregue em seu peito a dor e o medo. Não percebem, desconhecem que a mentira não leva a nada. Emudecem, se escondem, só pensando em poupar a si mesmos. Só pensando em poupar assim mesmo. Pra que fugir se onde quer que você vá, Jesus te enxerga? Por que pensar e o melhor é desistir e não querer lutar? Não dá pra ser feliz, o amor de Deus que é bom você renega. Quando é que a paz e é Jesus no coração você vai encontrar? Feliz amor de Deus, que é bom você.